sem Deus. Toxicômanos na Colômbia se espedaçam. Sem Deus é tudo ilusão. Com os juros altos na inflação. Sem Deus o fim tem seu início. Borda bamba sobre o precipício. Sem Deus a segurança recua nas bases avançadas. Assassinadas nas calçadas. Sem Deus o mundo é dos espertos que vendem praias nos desertos. Sem Deus você corre perigo à mercê das garras. Calçadas.